que tem sentimento, meu pai. Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida. Do outro gole na bebida, sem notar, embriagado, desiludido, o sono tá. Proteção de tela, e tô me cana na minha vela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo da vida dela. Só essa proteção de tela, e tô me cana na minha vela. Alô, Betinho. Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida. Tem capa no...